compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! You got an Herd Mail. Estamos de volta com mais um Parolando, queridos ouvintes, com os comentários e e-mails do mês de junho de 2025. E tivemos bastante coisa, estou muito feliz com os resultados dos episódios deste mês. E para ler estes comentários e e-mails aqui comigo, trouxe de volta a razão da minha úlcera, seu J. Santos. Fala, mozinho. Sou eu, Joseph Klimber. supletivo. Você só falta na careca pra fazer isso, né? Ah, mas tu pode, né? Viado. Olá, Jota, tudo bom contigo, bebê? É, como dizem, né? Empurrando com a barriga, e barriga eu tenho muito. Quem tá vendo no YouTube, porque, vamos dizer, a partir de agora a gente vai sempre gravar os Parolandos em lives no YouTube, estão vendo o cenário bonito do seu J. Santos, cheio das figuretes. Dá crédito pro artista, filha da puta. Né, Rodney Bukemi, aqui é o autor da maioria dessas figuras aqui atrás, foram solicitadas e recebidas e pagas, ops. É, e pagas, né, lógico, de graça que ele não vai fazer, tu não é tão gostoso assim. Rodney, famoso Rodney Bukemi do MDM, ele ainda tá lá no MDM? Não, já não aparece lá tem muito tempo. Ah, mas ele ficou muito famoso por estar no MDM. Pois é. Então tá. Aí, vamos lá. Vamos agora para os nossos recadinhos. O nosso FED do Paranerdia continua sendo aquele do https://, conforme o seu J fala, archive.org/download/FED/Paranerdia/FED.xml. Já me perdi no primeiro HTT. Né, o link tá nos links relacionados do episódio, então vai lá. Ai, né, demais. Quando é que vai ter a porra do feed.paranerdia.com.br? Perguntem pro Jorge, tá? Procure lá no Animesphere, manda e-mail pro Animesphere perguntando pro Jorge. Cadê o feed feito direito no Paranerdia? Enche então, o saco dele. E agora deixa bem explicado. Cadê o feed? Não o feed Kenga. Tadã! Né? Ô, fofura da minha vida, uma das formas de contato que nós temos com os nossos queridos ouvintes é o e-mail. Só poderia, por favor, dizer-vos qual é o e-mail do Paranerdia, faz favor? Eu poderia sim dizer. Eu não vou dizer, então diga. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, conversar conosco, mandar dicas, sugestões, ou xingar a minha mãe, não tem problema, é só mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br e eu xingarei sua mãe de volta. Ou então vocês mandam pra mim, pra eu xingar ele, porque ele não me manda xingar de volta, porque ele tem respeito pela hierarquia. Aham. Outro método de contato, faz favor, hein? Você pode... É o X, o Twitter. Ah, pô. sim, o Twitter porque tem um X no seu ovo ali, peraí. O Twitter, que entre parênteses, X é meu ovo, do Paranerdia, dois pontos, é twitter.com/paranerdia. Muito bem. E temos céu azul? Sim, temos céu azul, porque aqui no Nordeste tá chovendo para caralho. E é só @paranerdia lá dentro da plataforma Bluesky. @paranerdia.com.br. Que se botar só @paranerdia, não acha não, bebê. Mas se você pesquisar Paranerdia, você acha que eu já procurei. Ah, se pesquisar Paranerdia, você acha. Mas se você digitar @paranerdia, só não acha não. Você sabe que em todo lugar que eu entro, eu jamais coloco os links, né? Eu só vou na pesquisa. Eu sou um dão lerdo. Fazer o quê? Nerd Dental é uma merda, né? Né? E cara livro, qual é? Você, para acessar para levar uma livrada na cara, você acessa facebook.com/paranerdia e viram bibliotecas na sua fuça. Cara, vou te contar um negócio. Tá bombando o Facebook do Paranerdia. Ah, é? Principalmente por causa de uma outra coisa legal do Paranerdia, que eu vou até já adiantar daqui da pauta, que é o canal do YouTube. Porque toda vez que lança um vídeo lá no YouTube, automaticamente eu fiz um If This Then That, saca? IFTT, e lança automaticamente... Você já replica lá. No X e no Facebook. Ó, viu? Muito chique. Normalmente o Facebook consome bastante esse tipo de conteúdo, então é muito legal. Sim, sim, sim. Outro que também tá bombando, porque tem pelo menos duas postagens por dia, é o nosso LinkedIn. E como é que é o LinkedIn do Paranerdia, seu Jorginho? O Jorginho é sua bunda, mas o LinkedIn do Paranerdia. É com carinho, seu viado. Não, o Jorginho é tão cremoso que é short. Tá bom. E o LinkedIn do Paranerdia é o linkedin.com/in/paranerdia. Ele sempre vai no Depois não quer que eu chame de Jotinho. Ai. Temos Deviante Arte. Temos DeviantArt, sem gostosas musculosas, mas com bastante coisa nerd, apareça lá. E você acessa o DeviantArt Paranerdia, que é paranerdia.deviantart.com. O cara não esquece. Tu já não tem mais merda nenhuma dessa, nem no meu. Nem no meu DeviantArt particular tem mais essa merda, mas ele não esquece. Filha, cara, mas era tão legal. Filha da puta. Tá bom. Ó, vou dizer mais uma vez e vou repetir quantas vezes for necessário. Ignorem a porra do Spotify. Ele tá censurando todos os episódios que não sejam o Nerd Maratonista. Já reclamei, já mandei carta, já estamos eu e o Jorge usando só trilhas sonoras de uso disponível, né? Sem direito autoral. Foda-se, a porra do Spotify não quer mais saber do Paranerdia, então o Paranerdia também não quer mais saber da porra do Spotify, foda-se, tá? Apoiar. E tenho dito. É, ele disse. Mas um lugar em que a gente não toca o foda-se, a não ser uns com os outros, seu Jota, é no grupo do Telegram, o Hub Multicultural do Paranerdia. Quando a gente fala Ruby Multicultural do Paranerdia, automaticamente aparece cartola e monóculo na gente, assim. Ah, sim. Eu tenho que arrumar um filtro desses qualquer dia desses pra gente botar assim na live. Mas pra você vir aqui interagir com a gente, com uma galera aqui da podosfera que faz parte do nosso Ruby Multicultural, você acessa no Telegram t.me/paranerdia, que você já cai de paraquedas no meio dessa galera toda. Muito bem. Inclusive tem teu amor lá, né? Quem é o meu? Não! Norberto. Não tem. Não tem. Na verdade, ele acabou de ser. Peraí. Vou expulsar. Merda, eu não sou. Não, você não. Não, você até. Ó, merda. Eu acho até que você é administrador, mas eu não vou te dar essa moral, não, porno. Tu tira merda. O Norberto, eu boto ele na mesma hora de volta. Tu deixa de ser canalha, pô. Não, mas ele merece. Ele não sabe o que ele fez, mas. Ah, ele tá botando os bonequinhos tão bonitinhos. Ah, aqui, pô. Chegou encomenda nova pra ele, tá brincando lá com os bonecos na sala. Só ele de perna aberta, com um monte de bonequinho ele fazendo pose. Ah, tá porra. Mas se a galera OJ quiser nos ajudar de maneira filantropicamente financeira, como eles fazem isso? Para nos ajudar a ficar ricos, né? Eu tô ainda querendo comprar minha Ferrari, até agora não chegou os patacos de dinheiro que me prometeram, mas se você quiser ajudar o Paranerdia a comprar uma Ferrari para mim, por favor, acessa o picpay.me/paranerdia ou apoia.se/paranerdia e você pode estar ajudando essa obra a se proliferar por muito mais tempo. E se você quiser jogar patacos de dinheiro menores ou maiores, ou se tiver sobrando 10 centavos na tua conta, manda um pix para paranerdia@paranerdia.com.br, que a gente vai ficar muito feliz e muito obrigado. Ó, estamos aceitando, tá? Tô falando sério, 10 centavos vale, não tem problema não. A gente não se incomoda, nós é pobrinho, mas é gente fina, tá? É assim, se cada um, né, que tá ouvindo a gente aqui fala assim, cara, sobrou 75 centavos aqui depois que eu paguei as contas. Não dá pra fazer porra nenhuma. Vou mandar pro Paranerd, @paranerd. Manda, velho. Não tem bronca, não. Muito bem. Então, vamos agora à nossa leitura de e-mails. E o primeiro e-mail que nos foi enviado foi do nosso outro querido e amado mecenas, seu Elias Passos Tenório, que falou o seguinte no Paranerdia 219, de porra que a polícia vem aí. Diz como é ele porra? Hein? Porra que a polícia vem aí? É, você entende isso, é o teu ouvido que tá imundo, né? Oi, Alexandre Nerdmaster e J. Santos, meu baiano favorito. Diga oi para o menino, J. Oi, Elias Passos Tenório... É 40 e quantos anos? Peraí. 40 anos de Maceió, minha sereia, coisa mais linda de tio. Tá bom. Eu escutei o programa 209 sobre Corra, que a polícia vem aí. Gostei bastante. Foi um ótimo programa, como de costume. Eu sempre gostei da trilogia Corra, que a polícia. Ela não veio depois dessa, né? Porque ela não veio aí. Não, mas tá bom. É uma excelente trilogia. Faz muito tempo que não vejo e vou tentar rever. Irei também ver a regravação com o Lia Nelson. Lia Nelson foi eu que estou lendo, tá? Porque ele escreveu direitinho o Lia Nelson. Tá? Eu que sempre leio o Lia Nelson. Tá? Bem, e é isso. Que continue o ótimo trabalho. Elias Neto Nerd e Regatiano, 40 anos, Maceió, o resto foda-se. My Mermaid Alagoas, tá bom. É, muito bem. Ok, aí o próximo e-mail também do Elias é pro senhor, seu Jota, então faça o favor mim? De lê-lo. Opa, oi Alexandre Nerdmaster e Jota Santos, meu baiano. Deu o título primeiro, filha de uma puta. Não. Elias Passos Tenório no Hiperfoco 001 de Larica, olha só. O corno me lança a porra de um programa novo em vez de aproveitar pra falar dele quando leu o e-mail, não, foda-se, né? Eu não tinha visto o título, demônio. Porque você é cego, desgraça, tá em negrito. E eu não sei onde tá a porra dos meus óculos, deixa quieto. Bom. Oi, Alexandre Nerdmaster e J. Santos, meu baiana favorito. É baiana, viu? Você virou baiana agora. Eu não corrigi, tava assim, tá? Não me incomodo. Tá bom. Oi, Elias! Oi, Elias. Eu escutei o primeiro programa do Hiperfoco, achei ótimo. E o meu baiano favorito apresentou muito bem. Muito obrigado, Elias. Isso é que dá conviver com o meu propedeuta favorito. Aham, é por causa dele mesmo. Se torna um ótimo apresentador. Que venha mais Hiperfoco, gostei do programa. Muito obrigado, Elias. Fiz justamente pra você, meu querido. Bem, é isso, que o J. Santos continue o programa. Elias Neto, Maceió, My Mermaid, Alagoas. Muito bem. Agora, ô Elias, você se decide, porque num e-mail você tem 40, no outro você tem 41. É, virou aniversário nesse meio termo? Não tô sabendo dessa história. Provavelmente ele aniversariou de um pro outro. Tá certo. Porra, em menos de 10 dias? Ué, você consegue aniversariar de um dia pro outro, mano. Ah, tá bom, ok. Então tá. Lê o próximo também, que é curtinho, porque o próximo é tutorado e você não vai querer ler, Jota. Bom, o Elias Passos Tenório também comentou no Paranerdia 220 boas e más adaptações de jogos. Ok, pausa. Pausa. Primeiro, parabéns pelo Hiperfoco. Foi um programa foda de ouvir. Eu ia falar gostosinho de ouvir, mas ia ser sacanagem que o programa foi de larica, né? Ia ser muito tudush, eu não queria fazer tudush, não. Mas tá de parabéns, sim, senhor, tá? Esse episódio foi um mérito total das pessoas, dos convidados, porque o Matheus Mantuan e a Tainê são maravilhosos, o programa deles também é maravilhoso. Se vocês quiserem ver, ouve lá o Hiperfoco. Não, precisa ver o Hiperfoco, vai estar o link do programa deles aqui no Parolando também, né? É justo. Tá, segue aí com o negócio do Elias. Oi, Alexandre Nerdmaster e querido amigo J. Santos, meu baiano favorito. O querido amigo sou eu, tá? Perfeito. Do jeito que você falou, é Alexandre Neymar e querido amigo. Não, não, não é você que é o querido amigo. Querido amigo eu, sou eu. Você é o baiano favorito, tá, corno? Não queira ser tudo nessa vida também, não, seu sacana do cacete. Merda. Eu gostei do programa. Assim, oi, Elias. Oi, Elias. Ah, desculpa, Elias. Oi, Elias. Eu gostei do programa 220 sobre adaptações de jogos. Foi um programa bem feito. Eu gostei da adaptação do primeiro Mortal Kombat e do Super Mario de 2023. Os outros não gostei, principalmente os lutadores de rua do Jean-Claude Van Damme, do Jean-Claude Camille François Van Varenberg. Que isso, cara? É o Jean-Claude Van Damme na cabeça do Elias. Quanto ao M. Bison, aí no Rio de Janeiro o M era de Marechal. Aqui em Minha Sereia, no ciclo que vivo, o M era de Mestre, já que era o último a ser enfrentado. É, faz sentido. Não, tinha muita gente que mandava que era Mestre, Marechal. Aqui em Aracaju era Major Bison. Major também. O pessoal mandava direto porque o bicho era vestido de militar, caralho. É Major, Marechal, Mestre, e por aí vai, né? Outra coisa, o Pensador Louco e o Jota Santos disse que não gostam do Jim Carrey. Bem, eu gosto muito, e é porque é muito exagerado. E para mim, quem não gosta do Jim Carrey é um mefistofético. Eita porra, tem que quebrar minha língua? Mefistofético. Tem a ver com Mefistófeles, o diabo daquele negócio do Xirin Xion do diabo, lembra? O meu problema com a atuação do Jim Carrey, assim, é que quando ele tá cachorro louco, solto mesmo, ele tem uma atuação muito caricata e isso me tira da imersão. Não é porque ele atua ruim, não. Ele atua muito bem. O problema é que eu saio da imersão. Eu não consigo me conectar a um filme onde você tem um overact muito forte, entendeu? Mas nem quando o personagem pede, porque aquele Ivo Robotnik pedia pra ser o Verete. Sim, né? ali eu não desconectei. No Máscara não dá pra desconectar, porque é o personagem, entendeu? Mas vamos supor, eu não consigo ver Debi Lloyd. Impossível, tá. Eu não consigo. Okay. E na boa, quem mais reclamou do Jim Carrey no programa foi o Pensador. O Jota nem reclamou tanto assim, não. Não, foi só um pouquinho. Bom. E aproveito para dizer que eu comprei o filme Renfield. Assisti e gostei muito. Que venham mais indicações. Bem, maravilha, a ideia é essa, a gente faz programa é pra recomendar. Mas é claro, bem, é isso e continue o ótimo trabalho, Elias Neto, o nerd, 41 anos, Maceió, Alagoas, que não tem sereia mais. É, dessa vez não tinha sereia não, e eu não cortei não, ele não botou nesse daqui. Bom, ele tirou a sereia de lá. Então vamos agora a mais um daqueles e-mails pequenininho do Rafael Berardo Dourado, do Sapo. Que é um TCC, né? Né, filha da puta? Sobre o Paranerdia 219, que corra, que a polícia vem aí. Começa no título, né? Vamos lá, título. Corra, que a polícia tá voltando por aí com a arma desnuda. Não. Não, né? Olá, ai caralho, lá vai. Vamos lá, segura um pouco. Olá, queridíssimos e amantíssimos. Talvez entre vocês, não sei, não pretendo julgar, vai pra puta que te pariu dourado, antes que eu me esqueça. Passou um pano quente da porra. Né? Então começa aquela putaria do Beraldo de botar o nome da gente em palavras aleatórias, foda-se, vai lá, vamos lá, então vai. Antagônico, lisantropo, excepcional, jovem dourado, puta que pariu, tá? Aldebaranico de touro, né, Aldebarane de touro, nobrelesco, dramático, rechonchudo, ergonômico, Neandertal e a puta que te pariu, tá, elegante, rotundo e defenestrador miraculoso, aralho, aliviado, sorumbático, torrencial, eclodido, ribanceirástico. Caralho, ele inventou cada merda aqui, vou te contar, isso viu. Então, o pior de tudo é que é tudo polissílabo, velho. Não é? Então, isso aqui foi só o Alexandre Animástica. O Jota é mais rápido, né? Que é o jabrulhoso, orvalhado. Peraí, rapidinho. Você disse que o Jota é mais rápido? Então, você conhece minha esposa, então, né? É, tá pronto. É, jabrulhoso, avaliado terapêutico traquejado, arregimentado e auspicioso. Com dois A's? Ah, não. O segundo é para compensar um que ele esqueceu no e-mail passado. Ah, boa. Dourado, eu sei que você se esforça para fazer, ou não, sei lá, às vezes ele abre o dicionário e vai a primeira palavra de cada letra que ele quer, né? Mas, caralho, Dourado, porra. Ele faz isso porque ele sabe que me irrita. Então ele deve estar em êxtase, deve estar quase gozando de tão feliz. Deve estar com calça branca. Ele. Cara, assim, se isso for um fetiche, o próximo hiperfoco vai ser sobre fetiche, viu? Então. Vai tomar no cu. Tá bom. Eu também, tem isso lá também. Que programa divertido sobre talvez os filmes mais divertidos já feitos dessa safra do humor do absurdo dos anos 80 e 90, junto com Apertem o Cinto e os Top Gangs, que é tudo do Trio Zaz, né? Fazer o quê? E com o Top Secret, que também é do Trio Zaz. Então, tá tudo em casa. E agora são os únicos que eu lembro, mas que eu adoro. É tudo Trio Zaz essa porra. Uma coisa que eu, aliás, curto muito das armas peladas, né, é justamente que, apesar dos absurdos cartunescos, há uma trama, de fato, conduzindo o filme, como o Pensador comentou, que vai além apenas da paródia pela paródia. É possível rir mesmo sem reconhecer a referência. Falar nisso, eu nunca tinha associado a cena do carrinho na estação do terceiro filme com a produção lá do Russa do início da história do cinema. É o Encoraçado Potemkin, com certeza. É porque também essa cena foi parodiada pelo Os Intocáveis, que até o Torado vai falar aqui, porque na época eu assisti a primeira vez e ainda estava fresco na minha mente Os Intocáveis do Kevin Costner e do pai do Tiana Jones. Tá bom. É, Sean Connery agora virou pra sempre o pai do Indiana Jones. Tá certo. É o professor Harry Jones Sr. Né? Justo. Por falar no terceiro filme, será que o Liam Neeson vai ser o filho que era o bebê ali nos anos 90? Olha, cara, tá tudo levando a crer que sim, porque ele diz que é o pai dele. Ele fala no trailer que ele é filho do Frank Drebin. Ele é o Frank Drebin Jr. Ele fala no filme isso. Se sim, ficou muito tempo no sol, né? Ele é Nelson, meu filho. Ele é assim. Ele é esculpido na vingança. Né? Bom, você olha pra cara dele e já sabe que ele quer se vingar de alguma coisa. Né? Então tá. Ainda sobre o terceiro filme, quando comentam que a senhora Anne Nicole Smith vai tentar seduzir o segurança e sugere que ele não gosta da fruta, bem, descobrimos depois que a fruta em questão seria banana, né? É, e isso que é o cara, se ele tivesse ido na Nicole, teria se dado bem, né? Ou não, sei lá, talvez. Tá. Ainda sobre ela, tem uma história curiosa da vida dela. Ela se casou com um milionário de cerca de 90 anos que faleceu tempo depois, provavelmente muito feliz. Não por ter falecido, mas sim porque foram seus últimos dias, mas estou divagando. Ele com certeza morreu com um sorriso na boca, Dourado. O cérebro do Dourado vai para lugares que a gente não imagina, cara. Que é o mesmo que vão o meu e o teu, Jota. Não, nesse quesito, deixa eu julgar o cara. Nesse quesito, nós três somos três filhas da puta exatamente iguais. Não, mas o Rafael Dourado, ele é mais comportado. Ah, tá bom. E aí passou algum tempo brigando com os filhos pelo direito à herança, já que eles tentaram invalidar o testamento. Foda-se, não adiantou nada, né? Né? Numa época pré-Viagra, não sei o quão duro ela deu ou recebeu ser os valores, enfim. Meu filho, eu tenho uma das maiores ensinamentos que o meu saudoso papai fez na minha vida é: enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo. Sabe as palavras. Não é? Então pronto. Viagra, coisa desnecessária. Eu cito em aula de narrativa e composição de enquadramento a cena em que Frank Debrin dizendo nada para se ver aqui com a fábrica de fogos de artifício explodindo atrás dele. É uma regrinha de enquadramento de sempre deixar um espaço vazio da cena à frente do personagem. E essa é uma cena que essa lógica precisa ser quebrada pelo efeito cômico que ela produz. Exatamente. E eu fui um dos que assistiu primeiro legendado. O terceiro filme eu vi no cinema, os dois primeiros em VHS. Uma época que não era tão comum os lançamentos dublados para home video. A dublagem, na verdade, só veio com a primeira aparição na televisão, Dourado. Tá? Mas a dublagem do Márcio Seixas é impagável. Márcio Seixas é um putão, né? É, justo. Eu até animei o trechinho que emulava o Frank Devlin fazendo a vinheta de chamada pro Jurassic Cast quando foi entrevistado por ele. Sim, que o Márcio Seixas foi entrevistado no Jurassic Cast. Esse arquivo, infelizmente, não dá mais para conseguir, porque os podcasts do Jurassic Cast morreram todos, infelizmente. Acho que até o Brunão ainda tem, mas não vai estar disponível para a galera ouvir, né? Fazer o quê? Cadê? Quando foi entrevistado por eles e quando explodiu o dossiê. Adivinha só qual canal do nosso Batman Safadão estava linkado no final do meu vídeo? Pois é. A fórmula da comunicação envolvente durante o breve período que esteve acessível antes da intervenção judicial do descumprimento do Estatuto do Idoso e expor conversas privadas do cara com a JBFM e suas preferências por sorvete de coco com pedacinhos de coco recebeu alguns views porque eu mandei a partir da minha homenagem. Puta que pariu, essa história do Márcio Seixas é muito louca, né? Fazer o quê? Enfim, torcendo muito pro próximo filme da franquia nos trazer de volta pelo menos um pouquinho do riso frouxo dessas comédias de antigamente. Cara, se for que nem tá no trailer, cara, eu já tô muito empolgado. O trailer foi muito foda, cara. Eu gostava da dublagem do Márcio Seixas, assim, esqueci o nome do velhinho lá de cabelo branco, esqueci o nome. Do Leslie Nielsen, porque assim, é um coroa, né? Um velho, cabelo branco, que você esperaria uma voz um pouco cansada, tipo Wolverine, mas aí vem aquele vozeirão agigantado do Márcio Seixas, que assim, cara, que coisa mais anacrônica. Agora, uma coisa que talvez você saiba, talvez não. Você sabe por que a voz dele no Leslie Nielsen é assim? Por quê? Porque a voz dele é assim. O Leslie Nielsen tem uma voz... O Leslie Nielsen tem uma voz grossa pra cacete. Aquela voz de tenor mesmo. É por isso que é um puta de um ator de comédia, né? Porque ele é só a aparência dele já é anacrônica. Muito bem. Eu vou ler o próximo, que é outro. Por favor. Outro meizão do Dourado. E porque o último tem a ver com vossa pessoa, tá? Então é só pra te poupar da desgraça, tá? Me poupar, né? Tá certo. Rafael Dourado de novo, só que dessa vez pro Paranerd 220 de melhores e piores adaptações de jogos. O título dele foi Os Melhores Piores Filmes e Joguinhos. Ou fui eu que entendi errado o tema do episódio? Mais ou menos, né? Mas tá bom. Vocês lembram no e-mail anterior que ele botava na ordem, né? A, L, E, X, bababá, né? Legal. Se prepara que agora fodeu. Foda-se a lógica. Ele não se deu ao trabalho. Foda-se. Tem as letras tudo aqui? Imagino que sim. Estão na ordem? Não. Então vamos lá. Eu vou verificar se tem? Não. Também não, foda-se. Queridíssimos, lá vai. Joviais, antagônicos, oligarcas, lambrugrosos, terrosos, espetaculosos, traumatizadores, xenogênicos, arbóreos, avoados, serviçais, nebulosos, abismados, duradouros, navegantes, rigorosos, trovadores, excelentes, organizados, nerfados, simplórios, dantescos, puta que pariu! Caraca. Faltou os três pontinhos. Mano, enfia os três pontinhos no rabo do Dourado. Tá? Caralho. Quase que não deu no fôlego, hein? Tomar no cu. Mas vamos lá. Estão todas as letras aqui? Foda-se. Não nem vi. Ele viu que ele não separou eu e tu, não. Dessa vez a gente falou pros dois ao mesmo tempo, tá? Nós estamos mesclados. Sim, sim, senhor. Então, toda vez que alguém fala mal de Super Mario, o filme live action dos anos 90... Eu me sinto pessoalmente atingido. Eu também, eu gosto daquela merda. Já que significa tanto para o que eu criei dos meus próprios personagens, já falei disso lá nos comentários sobre o episódio do filme, que os Sapo Brothers têm esse nome por causa dos Mario Brothers. E eles também se chamam Sapo. Sim, não é Sapo Sapo, porque o nome dele não é Sapo. É Ninja e... outro, esqueci o nome do outro. Cara, o Borato vai ficar muito puto comigo. É Johnny. Então é Johnny Sapo e Ninja Sapo. Ninja, com M. Ninja, não é Ninja. Eu tava esperando pra ver se você ia lembrar, porque... Que vergonha, você esqueceu. Não, Jones, porra. Mas aqui Jones é um nome muito comum, esquece, né, cara? E o Jones, o Ninja fala muito pouco o nome do Jones, cara. É o Jones que fala mais o nome do Ninja. Aí a gente acaba esquecendo, é normal. Eu já falei, eu tô com Alzheimer, foda-se. Bom, mas nenhum deles é sapo-sapo, eu falei. Nenhum deles é sapo-sapo. Tem que ter um terceiro. Tem, é o Begofredo. Que é o primo cientista. E o universo foi criado a partir da ideia de que humanos podem evoluir de qualquer lugar, tal qual os humanos que vieram dos dinossauros naquele mundo esquisito. E se parar pra pensar, se tivessem contratado Jim Ransom pra resolver com os bonecos do Copa, dos Goombas e até do Toad, provavelmente já seria um filme bem melhor. Embora não tenha como não ignorar o Luigi Mesquita. Cara, o John Leguizamo de Luigi Mario. Nossa senhora, né? Mas tá bom, vamos lá. Pelo menos os diretores serem italianos fazia algum sentido. E ser um casal em pleno divórcio fazia mais sentido ainda ao ver o que ficou pronto no final. Queria muito saber a lista de filmes que você deixou disponível para tu escolher. Ah, cara, vai ter em breve uma segunda parte. Eu vou divulgar mais desses filmes depois, tá? O bom desse tipo de pauta é que a gente pode fazer várias em sequência, que tá tudo bem. Porque sempre que se fala em filme de jogo, o que me vem à mente em primeiro lugar é o Lara Croft da Angelina Jolie. Cara, eu acho que eu não pus o Lara Croft na lista. Não, não tava na lista, não. Pelo menos pela Lara e mais pela Angelina, né? Você sabe que tinha enchimento naquela roupa, né? Cara, não importa se tinha enchimento, o importante é a imagem que ficou em nossas mentes. Tá bom, isso embalou nossos sonhos. Agora uma pergunta que eu gostei bastante. Pixels conta, aliás. Tu lembra de Pixels, do Adam Sandler, com o Pac-Man? Porque sim, tem o Pac-Man, tinha Galaga, tinha o Centiped, né, Centopeia. Cara, eu acho que conta sim. Se contar, seria uma adaptação ruim. A adaptação boa seria essa nova série da Netflix, que também segue o mesmo, que seria esse compêndio de jogos, que seria o Nível Secreto. Sim, então, o Nível Secreto é bom. Tem uma excelente adaptação de Pac-Man, cara. Bom. Tem, inclusive, o Pac-Man lá, entre outros, estragando, inclusive, a piada que foi feita no Guardiões da Galáxia 2. Assim. De tudo isso, só fiquei chateado do filme inspirado no Detetive não terem nenhum streaming, porque parece ser um filme mais divertido de todos os estados. Beraldo, se tu quiser, depois lá no Telegram me dá um toque que eu te mando ele, tá? O Detetive é o que o Pensador. Os Sete Suspeitos, isso. Outra coisa que eu queria saber, quais jogos vocês gostariam que tivessem adaptação no audiovisual? Cuidado com o que desejo, já que Batalha Naval já chegou. Cara, teve Batalha Naval de filme, que foi uma merda. E ninguém lembra. Eu lembro. Ainda bem que eu não lembrei pra esse episódio, mas eu lembro, sim. E dizem que o Banco Imobiliário tá vindo por aí. É verdade. Dizem que o Banco Imobiliário tá vindo por aí. Vai vir? Rapaz, vai chegar? Não sei. O e aí, Jota? Não sei, mas o banco já chegou aqui e me cobra todo dia. Toma no cu. Eu, inclusive, não posso nem chamar minha esposa de meu bem, senão o banco toma. Tudo isso pra mim? Tá bom. Então, e aí, Jota? Jogo que merece adaptação. Cara, tem um jogo que eu gosto muito que chama Magic Rampage, que é um jogo de RPG 2D. Ele é muito legal porque ele é bem dinâmico e você monta um personagem, cada personagem ganha habilidades conforme você monta, dá armas e equipamentos pra ele. Então, mas assim, não é algo mainstream, entendeu? É uma coisa que eu gosto muito, pronto. que seria legal ver isso no filme. Tá bom, tá bom. Eu ia falar Ragnarok, mas eu lembrei que já teve anime do Ragnarok. É bom, não é ruim não. Não é um anime ruim, mas já teve, né? Então... Faz uma adaptação de Tibia. De Tibia, cara, uma adaptação de Tibia. E com os gráficos do Tibia ainda por cima, né? Pra porra, ser, não, pra... pelo amor de Deus. Pra ser feio, não, é pra ser feio que nem a peste, né? Só se for com live action com o pessoal sem roupa, sem roupa de fantasia. Tudo com filmagens roupa normal, né? Puta que pariu, caralho, que merda, Tibia. Né, mas tá bom, foda-se. Vamos lá, Jota, por favor, leia o próximo e-mail, porque é para Vossa Excelência. O próximo e-mail para Vossa Excelência veio de Laura Lima, no Hiperfoco 001, que é o Hiperfoco de Larica, e ela fala assim: oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Laura e faço pães para consumo em casa. Olha, muito bem, Laura. Mas minha mãe fazia tudo quando era tipo pão para vender. Ah, ela fazia em casa e a mãe fazia quando era para vender. Uhum. E tanto ela quanto eu fazemos na mesa de jantar. É um pouco desconfortável, mas é muito bom. Ele sai melhor quando estamos estressados e descontamos tudo na massa. Você sabe como é que é o negócio? Uma coisa que é preciso falar sobre fazer pão caseiro é que a massa precisa ser sovada. Sovada tem que espancar. Quer dizer... Sovada significa literalmente senta a porrada na massa. Então, se tu tiver estressada, o pão vai sair uma delícia, mesmo. É porque no episódio, o Matheus, ele quer fazer muito pão em casa. O problema é que ele não tem uma bancada de inox pra sovar massa, porque ele só vai fazer quando ele construir uma bancada. E aí eu vou assim, pô... pra desestressar o Matheus vai ter que ser uma bancada de adamantium, né? É, porque aquilo tem um braço abençoado. Ô, né? Rapaz! Além disso, tem uma história de família pra contar. Minha mãe, ou minha santa mãezinha, estava pegando uma receita com a vizinha quando veio a parte de uma colher de chá de sal. Ela notou, mas ficou pensando, como é que se faz chá de sal? Chá de sal? Cara, eu não posso rir com uma coisa dessa, que eu já pensei essa merda. Uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, eu falei, cara, aí como é que você pensou isso? Como é que faz sopa de açúcar? Não, sopa de sal ainda vai, né? Porque afinal de contas a sopa é salgada. Agora, sopa de açúcar deve ficar, ó. Sou descendente de libanês e, segundo meu avô, filho desse libanês, se não arrotar na mesa é considerado falta de educação. Isso significa que você gostou da refeição e é um agradecimento. Tá, vamos deixar claro uma coisa. Filha, Laura, eu não estou discordando dos ensinamentos do seu avô, tá? Mas isso não tem mais conexão no, nos tempos atuais, não, tá? Isso era da época do avô do teu avô, tá? Porque hoje em dia ninguém mais aguarda dessa palhaçada de arrotar na mesa, não, tá, filha? Desculpa aí. Aqui no Nordeste tem um outro costume. Se você não comer muito e não sobejar a comida... É, você não gostou, você fez e você destratou. Se você, assim, na casa dos mais velhos, então você tem que chegar, comer, se possível, comer mais de uma vez, né? E de ficar esticado assim, com o bucho saindo pela boca pra você, pra dizer: olha, gostei realmente. Não, tá bom, ô filho, ativa o Google Tradutor. Que diabo é sobejar? É você comer e sobrar no prato. Você comer tanto que não consegue comer mais. Ah, ok. Ok, tá bom. Segue lá. Né? Amei conhecer o... Obrigado por esse... porra. Obrigado por esse podcast delicioso. Amei conhecer o Lacinha Podcast. Casal gostosinho e o nosso Jota maravilhoso conduzindo a conversa. Parabéns pelo episódio. E só. Ele fala do jeito que parece que tem continuação, mas não tem, não. Eu achei que teria, mas não tem, não. Agradece a menina. Obrigado, Laura Lima. Laura Lima, lá da Twitch. E agora vamos para o comentário. E o primeiro comentário que a gente recebeu em julho foi de um filho da puta, de um tal de Jota Santos, no Drops para Nerdia 23, com a volta do Nerd Maratonista, que ele disse: o querido e amado Mecenas é a costura do teu saco. Por que que eu trouxe isso para leitura? É uma boa pergunta, né? Mas, aproveitando, eu vou botar minha resposta, né? Só para me dar trabalho no próximo Parolando. Filha de uma puta. Você quer comentar alguma coisa sobre o seu comentário, seu Cristo? Não, obrigado. Já está muito bem explícito. É. Filha da puta. Bom, vamos lá, leia aí o comentário do Juanito Julian Catino. Que eu chamei de Julian Catino. Porque tá burro. O Julian Catino fez um comentário no Hiperfoco 001 de Larica. Porra, foi muito bem contado isso aí, bem comentado. Ah, sim, né? Tô falando. Opa, que episódio bom. Não precisa fazer isso, não, não faz sotaque. Não, eu queria não fazer faz... sotaque do não, Julian. Não, não faz sotaque. Não, não faz sotaque. Não, não. Não. Opa. Não. Ok, ok. Não. Tá. Continua? Opa, que episódio bom. Quem era o truta que faz essa abertura em Portunhol? Eita, se sou eu mesmo, claro que é você, né, Julian? Besta. Eu ouvi vocês fazendo uma tortilha de papas. Terminou o papo bem, quando tirei da frigideira do lume, perdão, do fogo. Esse português de Pernambuco em pé, às vezes cola minhas frases. É o Pernambuco em pé, saca? O faixa de gajos, né? Uhum. A Guiana portuguesa, a Guiana brasileira, né? Jota, aqui no Porto, Portugal. Aliás, pá, deixa eu dar uma pausa. Tu sabe o que é uma tortilha de papas, né? Eu sei o que é uma tortilha, eu só não sei o que é papas. Tortilha de papas nada mais é do que uma tortilha, tipo um omelete, né? Só que é feita com rodelas de batata crua. Ela vai fritar e cozer junto com ovo. Ah, sei. Sim. Cara, é delicioso, cara. Pô, minha mãe fazia isso direto. Nossa, eu apaixonado nessa porra. Jota, aqui no Porto, Portugal, você ia se sentir à vontade, porque o prato tradicional é tripas à moda do Porto, que é praticamente buchada. Ah, tu curte buchada? Muito. Ah, eu não. Ah, a buchada é maravilhosa, mas assim... Você precisa ter um certo desprendimento pra começar a gostar, porque ela é só miúdos de bode, e o bode tem um sabor muito, muito sui generis, né? Então, mas eu sugiro pra você o sarapatel, que é a mesma coisa, só que feito com miúdos de porco. Sarapatel gostoso, sarapatel gosto. Então, é praticamente a mesma coisa, né? Só muda o modo de servir e o bicho de origem só. Aham, vai. Né? Aliás, o pessoal da região é chamado de tripeiro, porque, segundo contam, na época dos descobrimentos, deixavam a parte nobre das carnes para os navegantes e sobravam pés, tripas e, por isso, prato. É bem assim mesmo. É praticamente o que acontecia no Nordeste, quando você criava um boi, você vendia carne e comia as tripas, os miúdos, porque era o que sobrava, né? É uma coisa o bode, tu vendia a carne de lei, né? Lá. E aí sobrava um bucho pra fazer buchada. E aí cozinha-se e pronto. E o povo não sabe que os miúdos, as vísceras, têm muito mais nutrientes do que os músculos, então... De fato. Bom, siga. Para mim não podia faltar tomate. E também, assim, que a gente perguntou qual ingrediente que não poderia faltar na cozinha. Né? Então, para ele não pode faltar o tomate. E também é algo que eu comeria em qualquer prato. Muito bem. Tá, adorei. Um bom molho de tomate faz maravilha em praticamente qualquer prato, né? Nerdmaster, quando você for almoçar, pega um tomate, corta ele na metade, coloca na manteiga pra fritar até ficar tostadinho a parte que você cortou. E põe no prato pra tu ver que maravilha. Acidez e doçura maravilhosa. Segue, termina. Adorei o papo, não conhecia seus dotes culinários. E quando estiver na sua terra, vou querer experimentar essa carne com quiabo, mas não muito babenta. Difícil, eu gosto com babinha. Cara, você não conhece os dotes culinários do Jota, é porque você não participa do Hub Cultural do Paranerd no Telegram. Porque esse corno faz questão de botar vídeos das coisas que ele tá fazendo na cozinha só pra deixar o povo com água na boca? É de uma puta de uma sacanagem que tu não queira nem saber, Juanito. É mentira, Teta? Não. Então tá, vamos lá. E a última que nos mandou um comentário foi Dona Maria Criselen, de novo lá no famoso Hiperfoco 001 de Larica. Foi bastante comentado realmente esse. Parabéns de novo, seu Jota. Esse Jota tem focos variados, né? O nome disso é TDAH. TDAH é uma merda. Não é? Mas é. Ainda bem que assim a gente conhece mais a cabeça dele, além de se divertir no processo. Você se diverte, mas só você. Eu e o Jorge nos fudemos bonito. que não tem nada, não tô nem aí pra isso, então. É, foda-se também, né? O Papo Larica desse programa foi uma delícia, uma conversa de pé de fogão mesmo. Eu não tinha entendido a referência do Hurrian Catino na abertura, mas ontem fui ouvir o podcast La Siesta e aí a minha cabeça explodiu levemente, porque o Hurrian é o que faz a abertura lá também. É exatamente essa a referência, né? Seria genial, mas depois que eu vi, lembrei. É coisa do Jota, previsível. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico puto, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, adorei o casal, Matheus e Thay. Eles são fofinhos e realmente entendem bastante de comida. E agora que eu sei que eles aceitam convites para comer e beber, já quero convidá-los para um fim de semana aqui na Bahia para degustar o que há de mais gostoso da minha terra preta. Mas tu é baiana porque tu não convida o Jota, porra. Tá aí também. Porque sabe que eu vou aceitar. Ah, tá. É uma boa motivo pra mim convidar. Eu tinha muita coisa pra falar, mas vou deixar isso pros próximos episódios, que espero que tenham temas legais igual a esse. Ó, tem a ver com comer. É. Mas não necessariamente nesse mesmo sentido literário. É, alguém vai comer, né? Né? Obrigado e parabéns ao nosso... querido e amado mecenas! Nenhum comentário? Eu estou rindo, o coração está a gargalhar. É, só que no podcast a pessoa não ouve, né? É, estou aqui com os pulmões a resfolegar. Tá bom. Aproveitando que estamos falando dos queridos e amados mecenas, vamos aos nossos agradecimentos. E fazendo tal qual o querido filha da puta do Rafael Dourado, eu resolvi, como é que se diz, rimar todos eles. Você viu que estão todo mundo rimando? Um beijo e um abraço para a amável Ana Carolina Martins. A nominável Ana Lúcia Liotier. O abominável Arthur Bonifácio. O hesitável Daniel Rossi. O estável Ferreira, Diego Ferreira Veríssimo. O sereiável Elias Passos Tenório, Maceió Minha Sereia. Isso. O encantável Emília da Costa Manzinho. O agradável Guto Lima Santos. O querido e amável mecenas J. Santos. O auditável Léo Brusque. Desculpa, Léo Brusque. O fenomenável Lucas Freitas. O americanável Nicolas de Oliveira. O imparável Paulo Roberto Olibardi. O inigualável Rodrigo Pokémon, o Moquepon. Pior que ele chama, tem gente que chama o Rodrigo de Pokémon, ele já falou isso pra mim. O governável Sérgio Cabral. A intancável Sueli Nastri. E o amorável Valdir Fumene Jr. Ai, lá em casa, papai. Tá querendo, né? Oxi, tu também que eu sei. Né? É isso, queridos. Ficamos então por aqui. Jotinha, meu amor, muito obrigado de novo pela sua participação. E ficamos com essa por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera. Parece que o mundo tem girado para trás. Vivemos ideias medievais. O ano é 2022 e sente o drama. Quem acredita em Terra-Plana? Pão faz tijolo, fogo faz fumaça. Da farinha faz um bolo, da cana cachaça. Mas dá paciência, qual é a matéria-prima? Pastor, essa ignorância, por favor me ensina. De que adianta ter título de eleitor se pede intervenção pra militar? Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura